317, contato radar, Sobol 360, saída da Elma. 360, saída da Elma, possibilidade de voar na Proa de Leda? Pode voar da Elma. Ok, Proa de Leda, 317. Golf Kilo, passou para Nova Barra. Ok, Golf Kilo, mantenha-se a mil pés. Informa o tráfego para a posição agora de 10 horas, 4 milhas rumo nordeste, cruzando 4 mil para 2 mil, um Airbus 320 da TAM. Papá, Mike, prossegue. 3 milhas, sessão sul, autorizado, vai descer para quem? Desce então para 500 pés, reporte passando a praia de Itapuã. Passará Itapuã, o Papa. Pode atender? Ainda não, comandante. No tráfego não estava ultrapassado ainda. Eu. Torre Web 5729, se aproximando para a cidade da 10, pronto. Boa tarde. Tem capítulo 10. Ali mantendo no 0, 5729. Saída Albert, posição Guilherme, controle de um 308, transponder 5447. Fernando, saída Bravo. Saída Aqua, o Oscar Golfo. Fernando, saída Bravo. Amarelo, 543, Oscar Golfo. Tem livre decolagem pistão 0, vento 100 graus com 2 nós. Livre decolagem no 0, 5, 7, 2 nós. PT 5, 2, quadrando para ataque com Coen, outra linha de 5 horas, Alberto Salvador. Grato. Táxi livre, táxi via Índia Alfa no ponto espera 18. Bom trabalho. Decolar 238, chama o controle 120.8, bom voo. Boa tarde, obrigado. Tá travado. Ok, chame torre na noite, eles vão ver. 26, boa. Controle, boa tarde, Web 5729. 5729, boa tarde, contato radar, Subal 360, saída da Elma. Posso aprovar a lenda? Controle, Papa Mike. Prossiga. Através de Itapuã, se autorizado, segue na linha litoral até a praia de Flamengo, posteriormente ingresso posto. Chame torre no 9306, Papa Mike. Salvador, boa tarde, o TAM 3514, vai passar o estágio no baixado travado. TAM 3514, altímetro 1015, tráfego avistado, confirmando, já baixado travado? Afirmativo, senhor. Livre pouso, pista 1-0, vento 100 graus, com 3-9, stand 3-5-1-4. Informa o tráfego, altos 44, pousando aqui no hangar lateral da pista auxiliar sem interferência. Afirmativo, livre pouso na 1-0, 3-5-1-4. Oi, Papa Romeu, Papa Mike. Papa Mike, confirma a intenção de pouso. Afirmativo, vai seguir se autorizado aqui pelo litoral até a praia do Flamengo, para sobrevoo, posteriormente ingresso em pouso final. Eu não copiei, por gentileza. Estou aqui no farol de Itapuã. Eu queria autorização para prosseguir aqui a baixa altura, 510, até a praia do Flamengo, posteriormente pouso final. Te mantém no setor com curva pela direita, aguardando para Mike. Aguardando curva pela direita, Mike. Salvador 5241, ponto de espera 1-0, pronto. Boa tarde, 5241 da Trip, mantém um ponto de espera. Mantém na frente. Corrigindo, o Trip 5241 está visual com o Airbus da TAN na final da 1-0. Afirmo. Após a passagem do tráfego, ali mantém cabeceira 1-0, Trip. Ali mantém após o tráfego. Romeu Oscar Bravo. Afirmativo, considera os 4-0 solo, frequência livre no corte, Romeu Oscar Bravo, até a próxima. Papava Mike, a intenção é sobrevoo até a praia do Flamengo e após efetua pouso em que pátio ou pista? Pátio 3. Posso prosseguir ali direto ao ataque dele, depois a gente pode. Gente, o Papava Mike, aguardando instruções. Tá visual com o Airbus da TAN na final da 1-0? Negativo. Parte Gil 050, Oceané 62-10. É 210, desça 2000 pés, 1015, livre LS X-Ray. 1015? Confirme. A praia do Flamengo fica bem no seu através aí da torre. Afirmativo aqui entre a cabeceira 35 e a 28, não é isso? Afirmativo, toma visual. Gol 1925-360, Brasília. 7, Salvador. Agora é elétrico, aguardando o 1925. 3217, controle Salvador. Escuta, prossiga. Chame Recife, frequência 251. 251 Recife, 3217. Papá, Mike Eco Delta, desça 500 pés, reporte passando Itapuã. Opa, 18, Mina, ponte espera, azul 4144, obrigado. Mike Eco Delta, reporte VSK do farol do Itapuã, altímetro 1-0, 1-5. Reportará farol do VSK do farol do Itapuã, o Delta. Solo, boa tarde, o TAN 3-5-1-4, livro à direita. Alfa, reporte antes da Juliette 3-5-1-4. Referência, mantém esse setor. Ok, manterá o setor aqui aguardando a direção para prosseguir para a pouso. Trip 5241, informa o tráfego, helicóptero, 500 pés de altitude, setor sul-leste do campo, não interfere na sua decolagem. O vento 100 graus com 1-2-9, tem livre decolagem, pista 1-0, Trip 5241. Livre decolagem 1-0, está visual contra 5241. Oi, muito boa tarde, azul 4144, ponto de espera pronto. Azul 4144, ali mantém cabeceira 1-0? Ali mantém 1-0, azul 4144. O papapapa Mike, a intenção é pouso agora no PA-3? Direto, se materializar, eu consigo para o taxi. Afirmativa, tentando soar as aeronaves no solo, evitando sobrevoo, reposta no solo controlado do pátio 3, o vento de superfície 100 graus com 2 nós. Vai. Afirmativo. Autorizado para o aeroporto de Confins, nível 3620, via antes do Lua 16, decola da 10, curva direita no perfil da saída Arbor, transição elétrica. 1208 é o controle, 54, 74 é o transponder, 755 da Gol. Chamará. 6210, ponto de aproximação, altímetro no 0, no 5, reporte no externo, vai ser travado. Voltará. O Mike Echo Delta nas proximidades para o Itapuã. Está presente 360 pela direita, o Mike Echo Delta. 360 pela direita, o Mike Echo Delta. 5241 no decolar 245, controle 120.8, bom voo. 20.8, boa. Azul 4144, aguardando para decolagem. Aguardando 4144. Papá Romeu, Romeu, Papá Mike, considero no solo aos 4-5, está livre até o 4-5, estação na frequência livre. Passou externo, baixo travado, 6210. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Embraer da Azul, cabeceira 1-0 para decolagem. Certo. Arbor, transição elétrica. Então, entendido que modificando para a saída da EL com a transição Leda, Leda vou abrir, confere? Obrigado. Turno 44, livre decolagem, pistão 0, vento 100 graus, cono 2, nós. 4 e 30 de autonomia, alterna Uberaba. De alta, ponte espera 186, ela não se escuta, obrigado, boa tarde. Ô, Saulo, agora 925, puxa, pega estacionamento no ONU. Oxenero 6210, altímetro no 0 no 5, tráfego avistado. O vento em Salvador, 110 graus, com 12 nós, vento de superfície, livre pouso, pista no 0. Oxenero 6210. Livre pouso na 10, para Oxenero 6210. Delta te avisou com o helicóptero, reporte girando base para pista 7, baixado e travado. Mike Echo Delta. Reportará com chefe de trem o Mike Echo Delta. Turno 44, decolado 247, chama o controle, 120.8, bom voo. 128, boa tarde, obrigado, 4144. Controle Salvador Azul, 4144, boa tarde. 4144, contato radar, subou 360, saída da EL. Pode voar direto, Leda. Direto, Leda, 4144, obrigado. Portão número 4 para o Gustavo. Portando 1755. O tráfego nos refis pushback é o que está no 1, Léo? Seria quanto está de eventual pushback? Oxenero 6210, no solo 48, direito, chama o solo 121, décimo 9. Direita 219, boa. Desconfidere, senhor. Boa tarde, solo, Oxenero 6210, livrando na sua escuta, tá? Alfa, antes da Júlia, mantém. 6210. Dois, Salvador, o Mike Echo Delta girando base. Da 1-7, baixar travado. Mike Eco Delta, tráfego avistado, livre pouso, pistão 7, o vento 100 graus com 129, Mike Eco Delta. Delta. Oscar Golf X-Ray tem condições de alinhar e decolar de imediato, sem parada? Afião. Autorizado ingresso e decolagem sem parada, pistão 0, vento 100 graus com 1, 2 nós, informa a Embraer da Azul aproximadamente aí 1 milha para o externo. Afião, ali decola sem parada o Oscar Golf X-Ray. Q-Delta considero no solo 5-1, está livre até o pad 4, acha-se na frequência livre o Mike Q-Delta. Desça para 2.000 pés, 1014. 395, dá sua informação, informa o tráfego, posição agora de 1 hora, 13 milhas rumo oeste, cruzando 70, em subida, um Alphatanque 72. Para o gol no 395. No 395, viu? Boa tarde, azul 4206, final da 11, yes. Visual baixar travado. Tráfego, sua posição agora de 1 hora, 10 milhas, rumo oeste, cruzando 075, em subida, Alfa Tango 72. Ok, eu só compreendi a informação do tráfego no final, início da mensagem não foi problema do lado, tá? 395. Ah, ok. Controle, o Papá Romeu Globo, quase Lulu. Romeu Golf, identifique, chegada Mari, desça ao 060. Identificou 060 na Mari, Romeu Golf. Controle, só para informar, tem um tráfego a 800 pés abaixo nosso, praticamente 5 milhas, ok? Afirmativo, 5241, foi pago anteriormente, não é tráfego para a sua análise. Maravilha, estamos agilizando aqui a ascensão para evitar o mesmo, já está 1500, obrigado. Já está cruzado, sem problema. Obrigado. Controle, o Romeu Golf solicita ITAP. O Romeu Golf mantém a proa de Mário, o número 3 na aproximação. Ativo, mantendo Mário, Romeu Golf. Pode Salvador, boa tarde, é o Papá Oscar Golf X-Ray. Oscar Golf X-Ray, sub mantém nível 430, saída da El. 430, saída? Saída Arbor, confirmando saída Arbor, o Oscar Golf X-Ray. Totalmente pronto na posição número 4. Diz que Golf Kilo, prossiga. Para o pushback e acionamento. Gol no 395, está livre LS X-Ray, informe, estabilizado. Está livre, chama estabilizado. 395. 06 no solo 54, direita, chama o solo 21, décimo 9. 219, de volta. 51 e alternado no 3325? Confere. Obrigado, boa tarde. Oi. Bom voo. Mesmo. 1286 no ponto de espera, ou no 925, mulher, boa. Vamos tentar. Solo Salvador, boa tarde, eu sou 4206, tá ligando a pista via Fox Trot, não sei se você. Alfa vai chamar a Juliette, 4206 da Zona. Direto e TAP, informo que irá seguir o Airbus 319 da TAM, sua posição agora de 12 horas, 8 milhas e meia. Ativo, vou estar, está avisando que quer esse negócio. Obrigado pela colaboração aí, tá? Estimação é da chegada da mar aí, ajuda. Tá incrementando o 5241. Ok, November Yankee Mike, aguarde. Afirmativo 3628, após etapa e desça para 2000. 2000 no 095, autorizado o MS, tá? 3628. Trip 5241, Venturrada, para evitar restrição à sua subida. Curva agora à direita para 70. Direita 070, 5241. Chegou no 03, quanto será, pronto? Para, tô aí. 1-0-1-3, na ponta de espera pronta. 1-0-1-3, mantenha a ponta de espera. Deixa a ponta de espera, 1-0-3. Confirmando, a proa 070 é quase a recíproca da nossa rota, confirme? Proa 270, comandante, 270. A 270, eu ainda botei 070. 1-0-1-3. Confirma a posição. Corredor Veracruz, aproche Paris. Aqui no meio, quem está? Estacionado com o transponder, não recebo o senhor no transponder, no meu radar aqui. Acionado 01-1-1-7, November Yankee Mike. Ok, mantenha as condições visuais a 1500 no corredor, informe passando Paris e ingressando no Interlagos. SID, Arbor, SID. O Kilo Serra Lima chama em Centro Recife, frequência 2685, alterno 2545. Tinha 260, alternativa 1288. O senhor ainda está muito longe de Salvador, não tem jurisdição sobre essa área. 1260, alterno 1288. 1395 passando Simbra. 1395, Torre no Noite, 16:30. 86. Oscar Golf X-Ray, chame Recife 1260, alterno 1288. Recife 1260, 1288. Oscar Golf X-Ray, boa tarde. Trip 5241, na presente voo direto Conquista, chame Recife 1260, alterno 1288. 260-288, muito obrigado, senhor, pela gentileza. Boa tarde. Boa. Ciclo Oscar Sony 0277, mantém as condições do AI 075 na proa da rotatória. 1903, decolada 59, chame controle 120.8. 925, climb and level 360, Arbor. Arbor and climbing flight level 360. Golf Kilo Oscar, desça para 2500 pés, ajuste 1015. Golf Salvador, Golf 1903. 1013, contato radar, suba ao 360, saída da El, pode vai direto Leda. Saída El, direto Leda, Golf 1903, 136. Golf 9, Golf 1925, fly LF position. Vai via Índia, no ponto de espera, completa a torre 118.6 com 1015, obrigado, 755. Juliette, portão 1, para 206. 3628, está livre, LS X-Ray, informe estabilizado. Autorizado, LS X-Ray, portão estabilizado, está 3628. Com 755, autorizado a alinhar e manter cabeceiro 1-0. Alinha, mantém cabeceiro 1-0, gol 1755. No solo 01, no chame solo 121, decimal 9, livre direita. A direita 219, 395. Golf, reduz a velocidade para 180 nós, tráfego anteriormente pago, agora está 7 milhas. Ativo, 180, vai reduzir, Romero, negócio. Então, 3190, após etapa, desça para 2000 pés, 1015 é o ajuste, reduz a velocidade agora para 200 nós. Reduzindo, 3190. Mandou a mão na 395, lembrou? Então, 3190, vai seguir lá, 3190. Vamos para a portância da Juliette, na 395. Aguardando. 1755, autorizado decolar, estão 1-0, vento 1-1-0 graus, 09 nós. Livre decolagem, cabeceira 1-0, gol 1755. Boa tarde, Web 6722, identifique, chegada Conf, desça 4 mil pés, 1015 é ajuste. Boa, 4 mil na ponte, dá 3